O maior espetáculo da Terra chegou. Popção. Acelera mais um pouquinho os BBMs, maestro. Deixa no grau, deixa no jeito e libera o som. Ao vivo, preparadíssimos ali pra galera com meu amigo Louro do Pop, apenas R$5, ele já passa direto pro seu pendrive ou pro seu celular, só chegar com ele. XK, aí na área, alô minha XK, X do Rubi. Eu sou aqui no House Mix e esperando você, viu, meu gordinho? Agora eu sei porque ele é rei. É melhor do Pará. Quando ele voltou, assumiu de vez. Ah, sim, sim, meu amigo Igor. Já vai preparar o peixe assado pra sexta-feira, meu irmão. A gente vai com tudo, hein, Igor? Ele e toda a rapaziada aí. Sonoro, DJ Dino. Maestro. Nossa, maninho! Vale, Renatinho, alô, Jaque! Meu prefeito Anderson! Alô, Dani! Passa Marcelo Pop. Marcelo Pop. Essa menina que está ao meu lado não para de olhar pra mim. Ela está me filmando. Eu acho que ela está afim. Dá-lhe, Marcelo Pop. De amor, sei que ela vai se amarrar. E um cara simples como eu, ela com certeza vai se ligar. Vai que vai, vai que vai. Eita, Fandema, olha quem tá por ali. Vem pra Zé Bigode, Fox Turismo. É a Fox do Pop. É ela gosta de pagode e baianada. Deve estar percebendo. Essa canção só pra dizer te amo. É um convite pra voltar com loucuras e seduções. Meu amor, eu quero te entregar. É uma loucura assim. Vamos lá. O brilho do teu o rei do caqueado chegou. Você nasceu pra mim. Nada vai nos separar. Nelsinho Rodrigues, juntos, finalmente. É agora, Renatinho! É agora, Anderson! Marcante, papai! Às vezes eu te acho tão complicada. Não consigo entender o que nos afasta e só aumenta a dor. Tinha um coração que nunca sofre pra ter você. Seu rosto tem aqui no Pop Som. Onde você está pensando? É Pop Som. Mas que mentira, não paro de pensar. Não me deixa, meu bem, não me ilude. Vem me abraçar, aquece meu coração. Alô, compadre! Alô, compadre! Dá um chega comigo! Aqui no House Mix! Alô, compadre! E acende o fogo dessa paixão. Quero te amar, conforta essa emoção. Pescada, baiacu, alô, vai! sei porquê. Me magoou meu coração, você quebrou. Tão triste assim, sem ter você. Se eu te fiz alguma coisa que te ofendeu, me perdoe, eu te prometo. Mas que ia acontecer. Nessa época aí, o meu parceiro Bigode fazia o cavalo branco, meu garoto. Entre você e eu. Aí conhece. O Anderson, o Daniel e a sua amada Cláudia. Toda a galera do Jiquiri aqui com a gente no Pop, obrigado. Porque de repente você me disse uma vez. É meu Pop! De repente você em minutos me deixou tão só. Não sei porquê. Tá ali meu prefeito Anderson. Me magoou, meu coração, você quebrou. Prefeito, eu tô te esperando aqui no House Mix. Você, a Dani e o Xandinho. Venha pra cá comigo. Meu coração, você quebrou. E me deixou tão triste assim, sem ter você. Se eu te fiz alguma coisa que te ofendeu, me perdoe, eu te prometo que aconteceu. Vamos virar. Olha o coxome! Um abraço aí à família Pouca Grana, o John das Marcantes! E me deixou tão triste assim sem ter você. Se eu te fiz alguma coisa que te ofendeu. E aí? Me perdoe, eu te prometo que a... DJ Daniel Pressão! O Dani Paredão! Vamos virar a situação. Entre você e eu, o que resta é... Pop! Segura essa, Yassi! E eu, Playboy! Pra se falar de amor, tem que se amar. Eu já vivi o amor. Marcelo Pop também dá muito valor. Pop. Você feriu meu sentimento. E aí? Mentiu, me usou e não quer mais. Batidão. Você feriu meus sentimentos. Sem outro amor. E a nossa XK também aí no circuito com a gente. Outro amor. Através das estrelas, contigo eu passo mal. Amor, eu sou tudo que você quiser. Sou criança, eu sou tua mulher. Só me prometa que vamos fazer amor assim, assim, assim, assim, assim, assim, assim, assim. assim, assim, assim. Rubi, rubi, tu és o meu rubi, rubi, rubi, eu sou o seu rubi, rubi, rubi, tu és o meu rubi, rubi, rubi, eu sou o seu rubi, rubi, rubi, tu és o meu rubi, rubi, rubi, eu sou o seu rubi, rubi, rubi, tu és o meu rubi, rubi, rubi, eu sou o seu rubi. Renatinho, Renatinho, pô! Olha o meu prefeito Anderson, meu irmão. Eu também, também me sinto assim quando estás, estás perto de mim. Me sinto como em uma espaçonave onde nada. Gabriel Playboy, essa é a velha guarda do maestro, desde os tempos de clube da produção. Olha o sábio, olha o sábio. Através das estrelas, contigo eu passo. Olha a Jaque, meu irmão, primeira dama do Renatinho. O que você quiser, sou criança. Eu sou tua mulher. Só me prometa, prometa que vamos fazer me amor. Me prometa assim, que sexta-feira tem um peixe. Rubi, Rubi, tu és o meu Rubi, Rubi. Lembra de parceiro? Eu sou o seu Rubi. Gente boa, gente nossa, sexta-feira tem aí. Rubi, Rubi. Lá em Augusto Correia. Pop e Alanzinho, e ele vai estar com a gente fazendo aquele peixe bacana. Junto com o açaí, pra completar, pra ficar bonito, viu, maestro? Tudo certo. Olha o nosso parceiro Júlio, do Caranã, e o Fábio também curtindo essa. Luciano Moisés, do Palio Pangadão Automotivo. Te vivo dentro dos meus sonhos, te desejo com prazer, porque te quero pra viver. Estava perdida e uma noite te encontrei, e hoje estou apaixonada por você. Bobby. Eu achei que minha vida não encontraria mais em quem pensar quando as canções fosse escutar. Não me arrependo e sei que muito vou sofrer. Então em quatro frases de confidência. Primeiro te digo que é um pecado eu não pensar mais em mim. E o nosso caça-rato, como é que tá? Tá tudo bem? Tamo viva só pra ti. Terceiro, meu sentimento é só teu, mas meu corpo será de outro alguém. Olha o grito aí. E quarto, sou escravo. O grito do caça-rato, como é? Olha o grito, olha o grito. Com super pobre, se você não... Esse que é o grito do caçado. Eu sou o super pop pra mostrar pra você. Pegou pesado, né? Esse amor. Tá mais pra caça catita esse. Todas as luzes do águia de fogo pra declarar toda essa emoção. Eu grito ao som do super pop. E agora? Não desisto nunca mais desse amor. O pai, meu pop é marcante. Nosso amigo Tafarel, rei do cheiro verde de Bragança, tá aqui com a gente pirando tudo também. Sim ou não, sim? Ou não, ou sim. Espero por você, volte pra mim. Sem você vou sofrer. Meu corpo sem já falta. O empresário Cici! Um abraço, meu Cici! Com muito carinho, Marinho! E você confia em mim. Sem você, não sei viver. Danilo, prepara tudo que sexta-feira a gente tá lá! Você tem que entender. Pop e Alanzinho! Mas eu decidi vamos correr! Usar amor. Meu amigo Moisés, e tá com Deus, tá bom? Abraço! De aniversário, tá de aniversário. Eu sei pra mim, amor. Me diz como vou viver se te deixar. É marcante, então toma! Davidson. Tá tudo maravilhoso aqui. Cheirinho da batata, já já chupa pra nós. Opa! Fica bonito. Aí sim. Um novo amor eu encontrei e te esqueci. E um novo amor? Esse novo amor me faz bem demais. Não sei nem se um dia eu te amei. O verdadeiro amor não faz sofrer. É só ternura e momentos de prazer. Renatinho, Bob e a Jaque. A balança, mas não quebra. Que garota tem, obrigado. A Bianca do Taíra tá aqui com a gente também. Querias me notar. Algo diferente eu senti quando você olhou pra mim. Olha, gente, CDs ao vivo disponível pra galera. Ali com meu amigo Louro Pop. Primeira e segunda parte, Jaderson Davidson. Só chegar ali com o Louro e ele passa direto pro seu pendrive ou então pro seu celular, viu? Siga o gol. Se eu vi você me olhar. E a gente sempre em nome de da Flor e da frente do Popson, Morena Flor, quem tá na frente, Jaderson do Popson, empresário. É, tá certo. Patrão Jaderson. Você nem nos esperar. Pop som. Pop som. Não adianta esconder. Eu tô machucado hoje por você. O meu coração é um menino que chora por dentro. Vamos lá, meu acabou maestro, DJ Davidson. Olha os olhos que falei, amor. Que o quê? Que na vida tudo passa. Pra mim. empresário Cici. A revolução do sucesso. É marcante, papai, então toma. O Fábio Dourado é 20 prêmio. O Andrezinho, o cara não. Nossa, balança mais um quebra de galera. O meu amigo Joadson, Dani, alô Felipe, alô Felipe. Fico na esperança que um dia você volte pra mim. Você, Maninho. Tamo junto, hein? É nóis, deliciosa. Já já chega uma lá pro maestro. O homem gosta de batata que nem o filho dele. Adoro, papai. Rock do maestro. É isso mesmo. Alô, Jamaica. Chega aqui comigo, Jamaica. Quero um carinho, um abraço, um abraço, por favor. Não vejo problema. Te faço um pedido. Me leva pro cinema. Você não vê, não consegue entender. Eu quero atenção ao invés de prazer. Me pegue no colo. Diga que sou sua. Andar de mãos dadas. Caminhar na rua. Bem, não faz isso comigo. Nossa amiga Laís e a sua esposa aí com a gente também, alô Laílson! Não tá mais sozinha, como eu te adoro, sei que és toda minha. Família Almeida, um beijo pra vocês, com muito carinho, recebo os cumprimentos da empresa Pop, Família Almeida, é Pop, essa condena! Pop! E o meu prefeito de São Miguel já está aqui comigo. Ele e a Dani. Aqui é pop, não tem onda não, Maninho. Giovana Moraes também tá com a gente. Valeu, Giovana. Mas eu espero. Ela não te ama, eu te venero. Lembra quantas noites. Olha, chegou, Jean, chegou a batata. Você e nunca te deixei. Mesmo se assim você quiser me deixar. Mas como eu te amo, ela nunca vai te amar. Faça a sua escolha, tome a decisão. Feche os seus olhos, deixa o coração. Ela, ela não, eu disse com o coração. Alô, Bruninho! Alô, Bruninho. Josmar, chega aí, Josmar! Ela não, eu disse com o coração. Ela não, eu tome sua decisão. Felicidade, eu te dei. Diga que já me esqueceu. Eu sei que fui o seu primeiro amor. É uma aventura, vai passar. E pros meus braços vai voltar. Amor! Chorando por você e nunca te deixei. Mesmo se assim você quiser me deixar. Mas como eu te amo, ela nunca vai te amar. Faça a sua escolha, tome a decisão. Feche os seus olhos, deixe o coração. Bora, bora, bora, detonando, vai, vai. Você, eita! Meu águia de fogo. Olha o Marcelo Pop. Eu sou. É da onde? Na equipe TF. Essa galera que enlouquece, enlouquece. Quando a águia sobrevoa. E aí, garoto? Meu coração é super pop. Essa galera enlouquece com S. Direz, Eris e Juninho. Chegando com o Betinho e o Jô. DJ Daniel, pressão, tá aqui com a gente. Meu coração é super pop. Marcelo, Marcelo Pobre, essa velha guarda. Quem comanda a Bragança é ele. Vai que é marcante. Olha a Josi, Leidiane, o Felipe, tá por aqui, meu maestro. Olha o Marcelo Pobre já confirmando a presença sexta-feira. E Augusto Corrêa, Pop Som e Alanzinho. Parceria. Final de semana que vem é tudo nosso, hein, papai? Obrigado, Cici, meu empresário Cici. Já confirmando, sexta, sábado e domingo ao lado do Pop Som. Breve de Renatinho Pop. A Jaque. Mais que um sonho, mais que lembrança, uma louca paixão, vem diz pra mim que também me Opção. Diz pra mim que também me amou. Vem me fazer feliz pra sempre, amor. Vai assim, meu povo! A evolução do som. Chega aqui comigo, alô, Albino! Tá esmagando, esmagando! Vai embora, mano, junta logo teus canos e a baladeira, o popocô já vai zapar. Te passa logo... Maestro Davidson. Toma teu maco e vamos logo se mandar. Vê se não esquece o paneiro de farinha que é pra dar para a vizinha que vai lá nos acolher. Sexta-feira com a gente, Augusto Corrêa. Vamos com tudo, hein, Marcelo? É nós, garoto. Valeu, mano, pela presença. Foi salva a vida, só tem pra tripulação. Vai, garoto. Tá, amor, já tô sabendo, maestro. O Albino tá comigo aqui. Tá chegando três fadas novas. Uma pro Davis, uma pro Apolo e uma pro Gordinho. Vai ser bom demais. Patrocinada por ele. Albino Designers. O Anderson e o Daniel. Chamada Cláudia. Toda a galera do Jiquiri, obrigado. E o brega rola solto e vai até o amanhecer. A galera vai dançando, é diversão para valer. Tem muita mulher bonita aqui nesse caldeirão. É no Alan que eu te encontro e vou te dar meu coração. Calma, esse party, minha gente, vamos lá. É no caldeirão da Alan que a gente vai se encontrar. Amigo nosso, velha guarda do 10º Batalhão, grande parceiro nosso, valeu, maninho. Entra no marmita e vamos passear. Vem curtir o som, ofertinha. Entra no marmita e vamos passear. Nossa, balança mais não queda. Era da cunha. Alô, amigo Jackson. Alô, Dani. Se agita, todo mundo quer dançar. Alexandre é quem comanda e faz você balançar. Mas quem entra nesse carro é comida. Por isso que o nome dele é marmita. Quem entra nesse carro é comida, por isso que o nome dele é marmita. Marcelo, Chuto, Rodrigo, Fabiano, Ronaldo, Rogério.

Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla. Todo en la calle, ¡oye, reggae! Viendo tu cintura, tú le coqueteas. Tú eres un cabullo, me gusta. Lento y contento, calando al viento. Lento y contento, calando al viento. Ya, ya, ya. Que aprovecha que el sol está caliente y vamos a disfrutar el ambiente. E o meu prefeito Anderson tá confirmado, sexta-feira. O Águia da Amazônia. Pop Soul. Comando do Águia da Amazônia. Pop Song.